esse acordo otimista. Já é 4 da manhã e eu pensando na vida. Pensamentos aprisionados nas grades depressivas, sem abolição efetiva nos raios da malícia. Eu só queria que a ideia tivesse formada e não precisasse passar a madrugada em claro preocupado, sem traçar um objetivo, a ponto de ficar louco sem saber do que preciso. É arma, é droga, veneno como antídoto. Honestamente não sei se tô certo ou tô perdido. Enterrar os conceitos e jogar tudo pro alto, encostar no céu da boca e só ouvir o estalo. Ou talvez se acomodar na desculpa do crente. É, depois que aceitei Jesus, minha vida mudou extremamente. Me desculpe, mas sem luta nada muda, parceiro. Correspondência do tipo devolva a carta pro carteiro. No meu particular, nas minhas neuroses, confesso que me sinto confuso. Sei que poesia com ritmo não vai mudar o mundo, mas já direciona os rumos. Aprendi que o brilho da verdadeira luz se encontra mais no fundo, e que sabedoria, felicidade é construir pontes, não levantar muros. Na minha solidão é onde eu encontro, abatido, entristecido, acuado no canto, entre a neurose e a razão do mundo real. Como folha seca ao vento no temporão, na minha solidão é onde eu encontro, abatido, entristecido, acuado no campo, entre a neurose e a razão no mundo real. Como folha seca ao vento no temporão. Trabalho, família, dignidade, coisas simples que fabricam homens de verdades, mas em más condições são bombas relógio, pronto pra explodir de revolta. É tanto ódio alimentado na exclusão, na sombra do anonimato. Homens invisíveis e regime forçado, visto com atenção só quando estão rebelados. Assim mostra-me de não direitos estuprados, um olhar entristecido do tiozinho na rua. É como olhar pra lua em dias de chuva. Saiba que o mano que mata não foi sempre negativo. Não nasceu portando arma, praticando latrocínio. Ainda é tempo de mudar, de fazer transformação. Entender que o guerreiro lá não é inimigo, é irmão. Que o legítimo opressor é inteligente e sádico, estrategista pro sucesso com o nosso fracasso. Uma dose de respeito e amor ao próximo, saiba que faz toda a diferença. O reflexo de afeto é carinho, opressão só gera revolta. A causa é polêmica, o assunto é sensível, porque fatos são ignorados e problemas não resolvidos. Rejeição, abandono, tudo é discutível, principalmente se você se sente como eu, um excluído. Minha solidão é onde eu encontro, abatido, entristecido, acuado no canto, entre a neurose e a razão do mundo real. Como folha seca ao vento.